Olá, seja bem-vindo. Cá estamos mais uma vez, como é hábito, aos sábados depois do meio-dia, pouco depois do meio-dia e também às quartas-feiras, também pouco depois do meio-dia, no ABC da Saúde. Uma rúbrica que tem como responsável Rita Moraes e onde se completa agora 4 anos. Foi assim há 4 anos, iniciámos a falar de diabetes e hoje estamos precisamente para falar neste Dia Mundial da Diabetes sobre a diabetes. Rita, obrigado mais uma vez por aqui estar. Parabéns, não é? Porque são 4 anos e, portanto, parece que foi ontem que começámos, não é? Aqui com algumas dúvidas, mas fomos caminhando e faço mesmo assim o caminho caminhando, não é? E vamos em 4 anos. Bem-vinda. Olá, olá a todos, obrigada e sim, estamos de parabéns, fazemos 4 anos, começámos a falar de diabetes, continuamos a falar de diabetes, eu tenho a certeza que vamos continuar a falar de diabetes, portanto, 4 anos de aprendizagem, tem sido uma experiência ótima e obrigada a todos os ouvintes que vão deixando sempre os seus comentários, notas, opiniões. Temos de pôr 4 anos no Facebook, que é para sim, vermos eu acho que sim, o feedback vale que vamos ter. Sem dúvida, 4 anos passaram a voar. Mas desta vez vamos assinalar o Dia Mundial da Diabetes de outra forma. Achei que temos falado sempre... E vamos falando, a diabetes é um assunto que vai estando sempre no, nos nosso, nas nossas rubricas, ainda assim eu achei extremamente pertinente trazer a enfermeira Alexandra, a quem começo já por dar as boas-vindas à Rádio Boa Nova, neste caso ao ABC da Saúde, e olá. Olá, obrigada pelo convite e por estar a colaborar nestes 4 anos, não é, do programa a falar sobre diabetes. A enfermeira Alexandra é, deixa-me dizer assim, se eu não me engano, a enfermeira-chefe responsável pela equipa da UCC Pinheiro dos Abraços. Coordenadora. Ok. Alexandra, eu quis trazer aqui, quis trazer à rúbrica porque nós continuamos a ver os números da diabetes aumentar. Em Oliveira do Hospital, eu acho que podemos falar assim, vocês têm, a vossa equipa tem um bom trabalho e acaba por ter este dinamismo na área da diabetes. Eu gostava que tu nos falasses um bocadinho sobre a tua experiência, do teu feedback, o que é que tu sentes enquanto, acho que podemos falar aqui do nosso concelho, e o que é que tu tens visto na nossa população? Em termos aqui do Conselho de Oliveira, a nossa unidade está praticamente há quase 2 anos, não é? A trabalhar na comunidade. Temos vários pontos de vista, não só da área da saúde escolar das crianças, mas também da população mais idosa. Em termos das crianças, e uma vez que é o Dia Mundial da Diabetes, nós verificamos nas escolas diariamente que os lanches continuam a ser demasiado calóricos, ou seja, em vez da fruta e do pão continuamos a ter os bolicaus e muitos alimentos açucarados, o que isso implica uma prevalência de obesidade nas crianças já bastante elevada, aqui no Conselho de Oliveira. Em termos dos idosos, o que nós verificamos, muitos deles, alguns já com diabetes tipo 2, acabam por também não ter alguns conhecimentos para controlar a sua diabetes em termos do Conselho. Alguns bastante isolados, não é? Também com o déficit de médicos não conseguimos, de certa forma, responder adequadamente, mas realmente aos poucos vamos tentando compensar essa falta de conhecimentos com algumas estratégias mais no domicílio. Outra das áreas que nos preocupa também são as grávidas e que, de certa forma, muitas vezes aquele mito que há de comer por 2, não é? Não é bem assim e por isso, se calhar, neste Dia Mundial da Diabetes seria importante também sensibilizarmos realmente as grávidas para uma alimentação saudável e realmente aquelas que lhe já foi diagnosticada diabetes gestacional fazerem um controle mais rigoroso da sua glicémia capilar, porque é isso que vai influenciar depois os valores, não é? Alexandra, eu gostava, sim, que tu nos falasses um bocadinho, isso eu tenho-me apercebido no meu trabalho, tanto na diabetes gestacional como, e nem digo tanto em idosos, até em adultos jovens com diabetes, o que eu me tenho apercebido é que não valorizam, a diabetes efetivamente não dá dor, uhum, não é? É uma doença crónica, ainda assim eu sinto que as pessoas não sabem bem as consequências, ou não estão muito para aí viradas ou não sabem mesmo. Não, eu penso que alguns não saberão mesmo, o que já não acontece se calhar com a população mais juvenil, não é? Porque aí são feitos outros ensinos e têm uma capacidade hoje de percepção da informação de outra forma, mas realmente não têm a consequência. Só percebem, por exemplo, no limite, ou seja, quando há uma hipoglicemia severa em que eles têm essas implicações, ou, por exemplo, quando têm a dormência dos membros inferiores, por exemplo, algumas lesões no pé que depois tornam-se ulceradas e isso traz complicações, ou mesmo em termos da visão. Mas eles vivem anos, não é? E o que nós temos-nos apercebido é que há muitos adultos jovens, por exemplo, que já trazem, em termos de glicémias capilares, os valores extremamente elevados e nunca sequer se aperceberam. Ou seja, as análises da rotina, aquele controle médico que se calhar deveriam ter, neste momento não existe. E se calhar por isso é que eles não valorizam, porque a diabetes não dá sintomas, não é? Assim que aparece. E eu penso que é esse aí o principal, a principal forma de nós intervirmos, se calhar, é sensibilizarmos para que realmente isso pode acontecer num breve espaço de tempo. Então diz-me uma coisa, se tivesses que deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir, por exemplo, sobre as consequências, sim, se calhar quem nos está a ouvir, neste caso, se for diabético, o que é que lhes podes dizer? Sobre as consequências, é assim, talvez. Neste momento, em termos de consequências, o que eu aconselharia, por exemplo, adultos jovens e se calhar pessoas mais idosas, estarem atentos em termos de complicações, ou seja, existem profissionais hoje de saúde, existem equipas que estão disponíveis para, em termos, por exemplo, do pé diabético, às vezes não se valoriza uma unha encravada, cortam-se as unhas de qualquer maneira, e de certa forma estarem disponíveis e perceberem que realmente existem profissionais que estão. Porque realmente há certas consequências que eles não veem logo e por isso terão que ser uma vigilância. De resto, eu acho que seria importante também transmitir-lhes a questão alimentar. Muitas vezes eles sabem que têm a diabetes e continuam a cometer alguns erros alimentares. E seria, se calhar, importante para eles evitarem as tais consequências que normalmente surgem. Em termos cardiovasculares, por exemplo, não é que surgem já mais tarde, mas que realmente eles só percebem quando é o episódio agudo. Acham sempre que ainda falta muito tempo para acontecer. Exatamente. É? Falas, ai, pode ter uma doença cardiovascular, ah, isso é só nos velhinhos, exatamente. Não é? É isso que acontece muitas vezes. Porque não dá sintomas, não é? Se fosse uma doença, quando nós partimos uma perna, temos dor, não é? Temos que recorrer. A diabetes não, e muitas vezes o que se nota é que eles vão protelando, mesmo os próprios diabéticos, em termos da avaliação da glicémia. Depois também temos aqui o fator socioeconómico, porque gastam muitas tiras, porque fazem muitas picadas, e eles acabam, de certa forma, por não fazer o controle da glicémia de forma regular. A insulina, neste momento, é gratuita, não é para o doente diabético, grande parte dela. Não sabem, às vezes erram, não veem bem, não pedem ajuda, não têm a quem pedir, e por isso, de certa forma, o que eu também acho, apesar do déficit e das dificuldades económicas, hoje os profissionais de saúde também estão despertos para, sempre que houver alguma complicação e que eles queiram pedir ajuda, podem dirigir-se. Aí já é o limite vermelho, ainda assim, não é? Exatamente. Sabes que eu acompanho um diabético que me diz sempre que quando a glicemia dele está no 100, ele diz que sente mal. Ai, não posso ter essa glicémia, é muito baixa para mim, a minha tem que estar 180 ou 200, é assim que eu me sinto bem. Pronto, mas isso acontece muito hoje. Também temos o facto de muitos deles não saberem interpretar os valores, ou seja, conhecem o valor, mas não sabem o que é essa consequência traz em termos alimentares e em termos do valor da glicémia, e por isso muitos deles acabam hoje por ter esse desconhecimento, ou seja, como o normal era terem lá 180, acham que muito abaixo têm que comer um pacotinho de açúcar porque aquilo já está extremamente baixo. Por isso aí eu penso que terá que ser um trabalho de todos, não é, em termos de parceria, tentar levar estas mensagens ao maior número de pessoas possível, uniformizar também um bocadinho a linguagem, não é, que todos utilizamos no dia-a-dia. Eu acho que sim, por vezes nós focamos-nos muito até na parte técnica, científica, sim. E se calhar temos que descer um pouquinho, falar mais, sei lá, mostrar imagens. Eu já tive consultas em que mostrei imagens, porque eu não sabia como é que havia de explicar as consequências, não é? Quer dizer, então, ok, internet, pus no Google e mostrei. O que é que eu podia fazer? A pessoa diz, mas eu não sinto nada, não tenho dor, eu não tenho queixas. Eu penso que é uma forma. E também, se calhar, percebermos de que materiais existem hoje, em termos mesmo da própria monitorização dos valores, que lhe permitam, de certa forma, perceber melhor o valor, qual é a implicação daquele valor na sua saúde, não é? Porque não vai ter um efeito imediato, não se nota objetivamente, não é? Ele não vai sentir, mas daqui a uns anos ele sentirá de certeza esses resultados. Isso acontece na diabetes gestacional, por exemplo. Sim. Não compreendem muitas vezes, até temos grávidas, eu nem vou falar de grávidas, por exemplo, com peso a mais. que acham que têm uma alimentação correta e dizem, eu não percebo porque é que eu tenho diabetes gestacional, eu nem como muito açúcar, e depois não percebem a importância de manter os níveis sempre dentro de valores normais, não compreendem que as implicações, é certo, é para a saúde delas, mas efetivamente a preocupação também está na futura criança, não é? Tanto que pode nascer com peso a mais, por exemplo, pode ter implicações na sua saúde, claro. Pode ter implicações, por exemplo, em termos de desenvolvimento. Sim, e até do seu peso também. Do peso, pode nascer com peso a mais, sim, não é? Pode prejudicar o próprio parto. Quer dizer, podemos afetar já uma obesidade na criança, a diabetes na criança também. Então, eu acho que na grávida, e eu também dou um testemunho pessoal, porque realmente os valores de glicémia, nós não fazendo a picada, que é uma picada, não é? Que dá um valor, não a fazendo, desconhecemos todo o efeito da nossa alimentação nesse valor. E eu acho que realmente as grávidas que foram diagnosticadas diabetes gestacional, até porque o valor cada vez, o limite é mais reduzido, nós vamos nos 90, não é? E por isso há muitas que estão a ser diagnosticadas. E realmente, por exemplo, uma experiência pessoal é, eu estou a falar de uma alimentação normal, ou seja, na altura do verão, duas ou três sardinhas assadas com meia batata e uma fatia de melão. A grávida, os limites após o almoço, não é uma hora após o almoço, tem que estar ali entre 100 e 120. Se comer uma fatia de melão, o valor é normal. Se comer duas fatias de melão, é capaz de subir para os 180, 190. Claro. Isto é uma experiência pessoal. E se acompanha esta refeição com broa, exatamente, ou assim, mais sol. Aumenta. Mas se calhar a própria grávida também não tem ideia de o que é que ela está a comer e que efeito é que isso vai ter em termos do valor, não é? Até porque nós sabemos que o açúcar no sangue é que vai também ser o grande principal da obesidade, não é? Do excesso de peso e de fatores cardiovasculares, de doenças cardiovasculares. Sim, efetivamente, muitas também saem sem, não saem munidas de informação, saem com os desdobráveis e ok, lê em casa. Exatamente. É? E ou tens conhecimentos. Aqui é um bocadinho, e na grávida se calhar, que também nós aqui no concelho não temos muito essa possibilidade, mas a preparação para o parto seria uma mais-valia, até porque nessa preparação é falado sobre muitos temas, nomeadamente a alimentação da grávida. E eu acho que isso é importante porque aqui ainda existe muito essa ideia, ou seja, eu estou a comer a mais, mas não há problema nenhum porque eu tenho cá um bebé e nós precisamos comer por dois. Eu preciso. Essencialmente, se calhar, era dar-lhes a entender nas oportunidades que a gente tem com elas e uma vez que as grávidas se deslocam mais aos serviços de saúde, eu acho que aqui a tal questão das parcerias e de falarmos todos a mesma linguagem era acentuar a questão dos açúcares, do hidrato de carbono, que as pessoas acham que o açúcar está só no açucareiro. Não é? Quando nós falamos na roda dos alimentos, quais são os alimentos que têm açúcar? Não é? Ah, nenhum. Onde é que os vamos procurar? Não há essa ideia, não é? O comer o feijão, o comer o grão, fala-se que se deve comer, mas em conta, peso e medida, sim, não é? Sem dúvida. E já que pegas por aí, do à chega, por exemplo, do açúcar escondido em iogurtes, em bolachas, em, sei lá, pão doce. Eu, por exemplo, vou aqui fazer um parênteses. Nós estamos a comemorar os 4 anos. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes. E eu trouxe um lanchinho aqui para a equipa. Hoje estamos a gravar e achei que era pertinente trazer um snack, dois snacks, neste caso saudáveis. Não trouxe fruta fresca da época porque não estava tanto à mão. Fui às compras, comprei frutos secos, neste caso nozes, e comprei maçã desidratada, não tem açúcar. Pronto, aqui a equipa ainda não tinha lanchado, quer dizer, imaginei eu, o senhor Albino ainda não sabia se tinha lanchado. E eu achei que era uma deixa, porque efetivamente, por vezes, não é preciso muito. Os iogurtes são um exemplo e eu dei-me ao trabalho de, nas compras, ver, por exemplo, nós já falámos nisso, iogurtes para crianças. Mas quando eu falo para crianças, eu já nem falo de crianças, eu estou a falar de bebés. E é incrível a quantidade de açúcar, claro que os nossos ouvintes, para variar, não veem, eu já disse, devíamos pôr aqui uma camerazinha para eles verem o que nós temos. Mas eu vi iogurtes que diziam, por exemplo, para serem introduzidos, que podiam ser introduzidos após os 6 meses, ou então entre os 6 e os 24, e eu vi iogurtes sólidos. E todos eles têm açúcar, têm natas, têm outros compostos açucarados, xaropes de açúcar caramelizado. Portanto, isto sou eu que tenho o telemóvel, tirei fotografias e vi, além de serem calóricos, além de terem gordura, e têm açúcar. Portanto, nós começamos, bem antes de um ano, a introduzir açúcar aos nossos bebés. Portanto, acabo aqui a fazer outra deixa, que é: pais, avós, não deem açúcar através destes iogurtes, deem o iogurte natural, introduzam o iogurte natural. Vocês não gostam, tudo bem, mas o vosso bebê estará a provar o iogurte natural pela primeira vez. Agora, não tenham problemas em dar o iogurte natural, tinha que falarmos, fazer a deixa. Até porque falámos, eu tenho estado muito atento a ouvir, e nesse assunto nós falámos uma vez, lembrámos os avózinhos, não é? Que na chupeta, quando o bebê chora, molhava-se açúcar e dava-se açúcar. Exatamente. Portanto, criava-se logo esse mau hábito. E falámos aqui de uma coisa que é interessante, é que o bebê não tem ainda paladar, não consegue distinguir os paladares. Portanto, se lhe derem uma coisa doce, ele vai gostar e vai sempre manter. O sabor senão, doce não é? Já está inato, ele não precisa de ser leite, trabalhado. Leite materno. E o sabor doce não precisa de ser trabalhado. Nós já temos nas nossas papilas gustativas esse sabor inato. Portanto, não trabalhem o sabor doce, porque se introduzirem o mais tarde possível, a vossa criança vai gostar. E introduzam e trabalham os outros sabores da sopa. Aí sim, vale a pena trabalhar. Agora, e isto eu dou outro exemplo que acompanho, que é, por exemplo, triturar constantemente a fruta. Se for preciso, a criança já tem 12 meses e andamos a triturar sempre a fruta. Epá, não pode ser. Claro que, então, uma manguinha toda triturada, claro que aquela criança vai se lamber toda, não é? Não, fruta da época sim, e a uma determinada altura ir introduzindo a fruta sem ser sempre em puré. Exatamente. Eu aqui posso comprovar também, enquanto mãe, aqui estávamos a fazer um apelo aos pais e aos avós, eu acho que hoje também temos que partir um bocadinho para sensibilizar também em termos das instituições de ensino, das IPSS. Porquê? Porque hoje também, nesta concorrência desleal dos produtos, não é? Os pais também se veem um bocadinho, se calhar, sem perceberem muito bem o que é que hão de comprar, e o que se nota cada vez mais é que até nas próprias escolas, um exemplo bastante familiar, num dia de aniversário, o bolo, levam o bolo para a criança comer e todos os outros levam para casa assim, chupa-chupas, goma, reboçados e tudo e afins. Isso acaba por ser um hábito, e eu penso que a escola hoje, e nós temos trabalhado muito a escola, está a assumir um compromisso conjunto com a saúde na implementação de hábitos saudáveis, e também temos que começar por aí. Ou seja, há pais que cumprem as orientações em termos gerais de uma alimentação saudável, mas depois, assim que a criança entra no ensino pré-escolar, por exemplo, é bombardeada com produtos que nunca ingeriu, mas que depois acaba por ingerir porque lhe sabem bem, claro. E porque também, de certa forma, não ia ficar um bocadinho à parte dos outros, não é? Mas isso acontece hoje, e acho que temos que ser nós também, não só os pais e os avós, que às vezes mimam mais os netos, mas também realmente as instituições de ensino, sensibilizarmos que realmente é assim: se quiserem comer, comem em festas, mas numa instituição de ensino onde há 200 ou 300 crianças, quer dizer, se cada mês houver 10 aniversários, todos os dias há. Eu acho que a saúde tem que começar cada vez mais a fazer parte da educação, desde os mais pequeninos. E eu vou aqui deixar alguns números que estive a ver. Por exemplo, no ano de 2014, 1 milhão de portugueses têm diabetes, dos 20 aos 79 anos. A diabetes gestacional, por exemplo, em 2014, abrangiu 6,7% da população, neste caso, claro, mulheres. Deixem-me dizer-vos também, por exemplo, que no mundo, em 2014, estima-se a existência de 387 milhões de pessoas com diabetes. Em 2035, supõe-se, estima-se que este valor pode subir para 592 milhões. O número de pessoas com diabetes está a aumentar, portanto, são números assustadores. E deixem-me dizer-vos também que mensagens para este ano, em relação ao Dia Mundial da Diabetes, que é: muda a tua vida hoje, através da adoção de uma alimentação saudável, que é uma parte importante na prevenção e no controle de todos os tipos de diabetes, e muda o mundo amanhã, é a segunda mensagem, porque o acesso a alimentos saudáveis a preços acessíveis é essencial para reduzir a carga global da diabetes e garantir o desenvolvimento sustentável. E porque estamos a falar de diabetes, há duas perguntas que gostaria de fazer à enfermeira Alexandra, até porque temos alguma relação profissional, cada uma na sua área, não é? E portanto, que tem a ver com diabetes, e convém pelo menos também salientar isso. Há pouco falou-se dos cuidados e de fazerem a glicémia, não é? Em casa, é quem tem, ou pelo menos quem está no risco. A pergunta que eu faço é se de facto os diabéticos têm acesso às máquinas para poder fazer isso, e se lhe pode ser feito o ensino através da UCC ou das equipes de enfermagem, se também lhe pode ser feito, se eles podem recorrer a essas entidades. Sim, eu penso que a nossa unidade, apesar de se calhar não ter chegado ainda a toda a população do Conselho de Oliveira, mas eu penso que com passos pequeninos vamos chegando. Realmente hoje nós, enquanto CC, já temos uma ligação até com os laboratórios, e que qualquer utente diabético ou familiar que ou a máquina avariou ou que ainda não tem sequer máquina para fazer essa avaliação, pode recorrer neste momento ao Serviço de Saúde. As tiras, que depois isso terá que ser o médico de família, mas também facilmente em articulação conseguimos, e já há lancetas até gratuitas, ou seja, caixas com 200 lancetas são gratuitas para um utente diabético. E de certa forma são de uso único, não há hipótese de ninguém se picar, e de certa forma facilita-lhes a própria avaliação. Em termos da UCC, e é aí que nós normalmente intervimos, todas as situações que nos sejam sinalizadas, ou de um utente diabético ou com outra patologia, mas estamos a falar dos utentes diabéticos, podemos de certa forma acompanhá-los no domicílio, não só ao utente, mas à família, fazendo alguns ensinos. Que hoje já fazem em diversas áreas. Exatamente, né? Exatamente. Em diversos pontos do Conselho. Sim, do Conselho. Sim, portanto, alguns limites. Acaba por ser aquilo que antigamente se fazia, os tais domicílios, não invalida que haja. Não é? Exatamente, caso, que existem, mas o CC tem esse cuidado de acompanhar doentes que, ou sem médico, ou enfim, totalmente desleixados, deixavam chegar, e alguns de estado que vocês encontraram, não é? Exatamente. Estados lamentáveis. Portanto, esse é um acompanhamento que o CC faz. Qualquer questão e qualquer dúvida podem contactar o Centro de Saúde. Exatamente. E a própria UCC, que serão esclarecidos sobre isso. Claro, estamos cá para isso, não é? Por isso mesmo, é assim, o diabético é um grupo vulnerável, e a UCC... Estamos a falar na diabetes, porque é o Dia Mundial da Diabetes, mas isso existe em outras áreas. Rita, como vê, é assim, e já vamos quase com 20 minutos. Já viu? Deixa-me só dizer uma coisa que eu quase que me esqueci a dizer. Eu encontrei esta referência e achei incrível, que é: a cada 7 segundos no mundo, a cada 7 segundos morre uma pessoa por diabetes. Portanto, este tem que ser um assunto falado. Volto ao início, nós começámos há 4 anos atrás a falar de diabetes. Hoje estamos aqui, e aproveito para agradecer, Alexandra, a tua presença aqui a falar de diabetes, e tenho a certeza que vamos voltar a estar. Pode não ser falar de diabetes, mas com certeza a diabetes estará sempre presente. O nosso repto ao CC para criar um programa semanal, uma rubrica semanal de saúde, ao Minuto Verde, ao Minuto da Saúde, enfim, quem sabe o CC, que, enfim, está a dar já nos primeiros passos, porque já tem também 2 anitos de idade, e toda a equipe do CC que possa também prestar e dizer à comunidade aquilo que faz, e a comunidade utilizar e dirigir-se a eles para saber qualquer coisa. É um repto que eu lanço. É um desafio. E a unidade tem sido a sua atividade, tem sido assim cheia de desafios, por isso é mais um. E eu não trabalho sozinha, por isso de certeza que a equipa também arrastada vai atrás. Por isso é uma forma também de divulgar. A culpa depois não é minha, é da Rita Moraes. Ok. Bom, a Rita Moraes vai terminar a dizer que hoje, 14 de novembro, a Clínica Médica também quis assinalar o dia, e estamos a fazer rastreios, estamos a fazer uma sensibilização, a mostrar às pessoas como ver o açúcar que está escondido nos alimentos. Hoje as duas opções que eu trouxe não têm açúcar de adição, claro, hidratos de carbono sim, num diabético teria que ser ponderada a dose, claro que, vamos imaginar, o senhor Albino, diabético, comer este lanchinho todo sozinho não podia ser, não era? dividido. Ok, vou aproveitar então, agradeço mais uma vez, já vamos com mais de 20 minutos, isto é que é... É conversa, mas hoje, e mesmo para terminar, enfermeira Alexandra, só um dado: quais são os valores que um diabético, enfim, não sendo ainda diabético, ou poderá ter que tomar atenção a partir de valores? Aproveitando, e também desde já agradeço o convite, e nós também, a UCC enquanto unidade, estará também no Mercado Municipal de Oliveira no dia 14, e também na Escola da Cordinha, mais numa ação de sensibilização para a avaliação do risco de diabetes tipo 2. Existe uma escala de avaliação da DGS e nós iremos aplicar às pessoas que estiverem interessadas. Em termos aqui do nosso concelho, o que eu penso que também também não é perceptível a questão dos valores da glicémia. Por exemplo, numa grávida, eles estão cada vez a reduzir mais, são um bocadinho diferentes. O jejum, por exemplo, uma glicémia em jejum pode ir entre 90 a 120, apesar de agora os limites estarem ali já nos 110. E depois, após uma hora após a refeição, numa grávida pode ir até 120, numa pessoa normal, num adulto normal, a não ser a grávida, pode ir até aos 170, 180. Dependendo depois do tipo de diabetes, à noite, inferior a 100, antes da ceia ou depois da ceia, normal se fazerem um reforço, porque a noite vai ser longa e pode haver hipótese de hipoglicémia. Por isso são estes valores que neste momento norteiam aqui as qualquer as dúvida, glicemias. Centro de Saúde, sim, ou o CC e, ou a própria nutricionista, qualquer um de, é encaminhado e é esclarecido sobre esses assuntos. Estamos falados? Estamos, sim, falados por hoje? Sim, obrigada. Obrigada, obrigado, Alexandra, por estar aqui, enfim, nesta estreia, que espero que não seja a última, certamente não vai ser, a falar de saúde, à Rita por 4 anos, não é? E vamos caminhando semana a semana neste ABC da Saúde, que vai para o ar aos sábados depois do meio-dia, meio-dia e um quarto, e em repetição às quartas-feiras. Foi um prazer estar consigo, um abraço, porte-se bem, boa saúde.